Atona. Que frequência livre, boa tarde. Valeu. Torinho de Juliette, autorizado a decolagem, o vento 190 com 2. Para o controle Salvador. É o azul 4033, tentou Recife 1251 e 2545, negativo contato. Azul 4035, chame 1033 decimal 25. Negativo, foi tentado também 1033 decimal 25 e alterna 251. Foi tentado contato, negativo contato. Azul 4033, aguarde. Não, aguardando, 4033. Webjet 5728, pronto para a cópia? Afirmativo, se aproxima. Recife 330 para o ISC 58, pista 10, curva à esquerda, Pucaracaju. Controle 119.85114. Autorizado então 330 para Recife, pela Upper ISC 58, decolando a pista 10, primeira curva à esquerda, Pucaracaju. 119.8 é o controle 5114, é o transporte, web 5728. Chama pronto, 5728. Maracondo pronto, 5728. Saciadora, após o seu. Gol 1941, mantenha, desça até 2000 pés, mantém velocidade e após estabilizado o localizador. Quem vai reportar, vai mantendo velocidade, gol 941. Abaeté 4861, sobe a velocidade. 200. 741. Salvador, boa tarde, 2230, pode ser mesmo. 2230, boa, mantém o ponto de espera, após a decolagem, restrições, sonhos da carga. Desculpe, senhor, poderia confirmar em que é você na casa? Mantenha o ponto de espera, após a decolagem, restrições, sonhos da carga. Ah, precisa do ponto de espera, restrições apenas da carga, 2230. Ativo. Azul 4076, complete aproximação visual, chame torre 118 decimal 6. 18,6, obrigado. Vai ter 4861, desça para 3000 pés, que é negar no 0,14, reduza para 1,70 nós. Termina no 0,14, reduzindo, vai ter 4861. Vai ter 4861, informa que o tráfego que precede está a 1 hora, 9 milhas, rumo nordeste, passando 4000 pés para 2000 pés, é um Boeing 738 da Gol. Abatango, Vitorinha Juliette, mantenha-se em condições visuais no meu pé no corredor Axé, reporte no farol da barra. Passará, Julie, até 1000. São Galeão, cliente da Tango. Decolado 5-3, controle 19-8. Controle 19-8, uma boa tarde, o AB6741. Então, Salvador 4076 azul. 4076, pista molhada, pouso autorizado, pista 10, vento 190, 29. Pista molhada, confio 0. 190 com 2? Afirma, 190 graus com 2. Afirmativo 4076, informe que perdeu o localizador por alguns instantes e após o externo ele voltou. Gente, eu vou checar com a próxima aeronave e informar o controle. Gol 1941 estabilizado. Está estabilizando, gol 1941. 1941, complete aproximação, chame torre 118 decimal 6. 4286, obrigado. Babaité 4861, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Tray, reporte estabilizado no localizador. 2 mil, reportar estabilizado, 4861. Prossigo, tá 3193. Salvador Galeão, nível 300 para o ISC 50, pista 10, curva à direita, saída da Elida, após lida direta, BDEV, controle 119.8, transponda 5116. Autorizado 300, e o ISC 50, decola da 110 da El, após lida. O transponder 516, controle 198, tá 31193. Confirmando, Dael Leda BDEV com curva direita, chame pronto, portão 10. Dael Leda, após BDEV, tá 31193. Os dois estão operando. 10. É, tá 293. Parede de Lis Manobras, ingresso a decolagem, 200 graus, 29. Aqui o senhor iniciando, decolagem 2230. A Foxtrot. 4076, reporte antes da Juliette. TNT, olha a Juliette, 4076. Controle Salvador, cordial, bom dia. 1600, tá bom? Gol 1600, aceno identificação, autorizado chegada à Mari, desça até nível de voo 050. 050 na Mari. É, o ATI ainda está com a 28, poderia me confirmar as condições? Gol 1600, informa que Salvador opera visual, pista 10, procedimento ILS X-Way QNH 10-14. Visual 10, ILS Zulu 14. Sente leve pouso, gol 941. Meu gol. 57-19-8. Até já. Vai ter 4861, não compete de aproximação, chame torre 1-8-6. Oi, boa tarde, parceria 2230. Faredo 2230, contato radar decolagem, suba de nível de voo 260, curva o perfil da saída agora. 260, perfil agora, 2230. Tá no portão número 5 para o pushback, senhor. Sim, te aguardo, 5728. Te aguardo. Salvador 3193. Você? Só para confirmar que a gente vai decolar da pista 10. É da El Leda Blaze, é isso, Ciro? Papatango, Vitorinha de Leste, não atrás, chegou conhecido a informar. Livre frequência para coordenação. Graças, de volta. Aproximando-se da Juliette Azul 4076. Portão 8, 4076. 8, boa. O 5728 após o azul na retaguarda está livre. Coordena o que eu disse. Vai coordenar a consola após o azul na retaguarda está livre. Puxa, vai chamar a Pintax, o Edson 728. Paulo Salvador, gol 941, entrou 941, reporte antes da Juliette. Queira reportar sobre a Juliette, 941. 7641, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. 1288260, boa tarde, 6741. Até 4861, tá, me escuta? Escuta, passeio. Livre pouso, pista 10, atenta a pista molhada, vento, 220 graus, 3 nós. Livre pouso, 4861. Gol 1754, pronto para a cópia? Vai ter 4861, direito no 219. 219, obrigado. Vai ter 4861, Salvador, boa tarde, gol 1754, gente, Tango Cópia, Campina Grande. Gente, aguarda a cópia, ajuste no 094. Com 6 e 14, guardando 4754, gol. Solo FG 5728, tá pronto para o táxi com 138, autonomia de 3 horas, alterna Fontanil. 5728 em frente, Juliette Alfa, ponto de espera, 186, 1014. 1014, Juliette Alfa, 186, ponto de espera, 5728, obrigado, bom trabalho. 941, após o objeto, portão 7. E após o objeto, prossegue ao 7, gol 941. Vai até 4861 no pátio 3, autorizado. Pátio 3, pátio 1. 8001, pronto, cópia. 8001, pronto, cópia. Pronto, cópia, tá 0800. Recife 330, Peruísque 58, Pistonó 0, esquerda, Pucaracaju. Controle 198, transponda 5122. 330 para... Recife, saída na aerovia Upper Whisky 58, pista em uso 10, arquivo controle 195, transporte 5122, então 8001. 198 no controle, esquerda após a decolagem para o Caracaju, portão 11, chama prontos, 8001. Tá batendo que o meu Oscar, não recebi, prossiga. Tá batendo 1500, peço para tá batendo quilomeótica, mantenha 1500 pés em condições visuais do QNH no 014, vou na proa de Paripe, reporte Paripe. Passaredo 2230, chame centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. 288.260, seja. Júlio 5127, transponde gol 754. 5127, de esquerda após, chama pronto, 954. Esquerda após, chama pronto, 754, gol. Salvador, web 6721, boa tarde. 6721, boa tarde, Fortaleza, copia? Copia. 3110, pelo 50, pista 10. Com curva à esquerda, saída... Aguarda saída 5124 no transponder, 6721198, ok? 5124 no transponder, aguarda saída. 280 para Fortaleza, Perito 50, decolada 10, com esquerda aguardando a saída. 5124, transponder, 198. Para posicionamento da 3193 na 10. 3193 na 10 está livre, chame táxi. Livre, reportar alta 3193. Então, no, é o solo, Abaeté? Abaeté 4861 está em escuta do solo? 0 com 4. Iniciado 5723. 5124. Calma aí, chefe. Passa agora. Como? O quê? Como, Gebit? Gebit. Gente, como Gebit é preço 50. Obrigado. Salvador, tá 8001 para pushback, acionamento, posição 11. Guarda, 8001, no portão 11. Jet 5728, decola 06, chame controle 198, bom voo. 198, obrigado. Controle aí, boa tarde, Jet 5728. Sobre Jet 5728, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 330, saída PUCA. 330 na PUCA. Papatango, Mike Foxtrot, Oscar. Foxtrot, Oscar, pátio 3, pátio 5, reporte na saída do pátio 3, o Mike Foxtrot, Oscar. Mike Foxtrot. Redução, devido à turbulência e condições meteorológicas. Com licença, gol no 600. Certo. Saída, pátio 3, Mike Foxtrot, Oscar. Mantém a posição. Vive. Mantenha a posição na saída do pátio 3, eu tenho o aeronave da TAM que puxou no portão 10. Abatei, ó. Táxi, o TAM 3193, alterna Campinas, 3 horas e 40, 71 no POB. 3193, em frente, Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, MD14, boa viagem. Juliette Alfa, ponto de espera 18.6, TAM 3193. Mike Foxtrot, Oscar, após o TAM, agilizando para a Taxway Lima. Eu tenho um tráfego da TAM que está aguardando o portão 11, ok? rotatória ou visual com campo? Reporte na rotatória ou visual com campo, Kilo Romeo Oscar. Eco Zulu November, aciona identificação. Eco Zulu November, 57 milhas, sudoeste do Velho de Salvador, contato radar, mantém nível de voo 075, reporte para descida. Tabatão, Eco Zulu November, confirme a transporte de enferro? Tá, 8001, pronto, pushback, estacionamento, posição 1-1. 7-8001, coordena com a equipe de solo, um tráfego de pequeno porte vai passar a retaguarda, a posta livre no 11. Ele vai coordenar, 8001. Deseco, se tá indo a pé? Fala, Zé. Vi, tô passando aqui por vocês agora aqui, ó. Vou viajar, abraço. Dá você, um abraço pra vocês aí. O Mike Foxtrot Oscar vai via Taxway Lima e vai observar o Taxway Lima, ok? E vai transferir 18.6. Alguma coisa, passagem toda, tá liberado, Mike Foxtrot Oscar. Nada no 7, aposta final de 4 km. Voo 1600, estabilizado no localizador? Localizador afirmativo, aguardando o glide. Voo 1600, complete aproximação, chame torre 1186. 386. 3566, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reposto estabilizado no localizador. Cortará, estabilizado no localizador. Salvador, 1600 da Gol, estabilizado no ILS, baixado e checado. 1600, está visual com campo? No momento, sim. Vai taxiar via Lima até a ponte espera da cabeceira 35, será taxiado pela pista, ok? Vai, cabeceira 35, vai. Baixado e travado. Baixado e travado e confirmando para a senhora vento de cauda sobre a pista. Afirmo. Espera da 18, tá 3193. 3193, mantém a posição. Mantém até 3193. Após o bandeirante, pode iniciar o busca e questionamento, tá 861. Sim. Muito obrigado. Ajeitar. Tá 3566, livre de desvio, pode desvio e vou ir na proa de duna. Final de 4 milhas, tá? Kilo Romeo Oscar, faça um 360 pela esquerda e reposte reinterceptando a final da 1-7. Ok, 360 pela esquerda. E Salvador, gol na 322. Boa tarde, informação tanto. Gol na 322, aciona identificação via chegada a Mari, desce até nível de voo 050. Descendo 050, chegada a Mari. Transfere 18.6, Oscar Jota. Oscar Golf Kilo, prossiga novamente. Mike Fox Jota. Mike Fox Jota, tem condições de apressar o táxi até o 45? Afirmativo, está em cada baita. Afirmativo, está autorizado. Mike Fox Jota, Oscar. Mike Fox Jota. Guarde, aguarde devido a um bandeirante que está indo via pista, vai até a Baeté, ok? Aguarde para as duas, para o cruzamento, ok? Aguarde. Pede que é legal no 014, vou ir na proa do farol de Itapuã, reporte no farol de Itapuã. Eu tenho um tráfego, um bandeirante que está prosseguindo agora para a Baeté, e após... Em confirmação. Eu tenho um pouso na 17, então aguarde, o Oscar Golf Kilo, aguarde. Bruno 93. 3193, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, tá 3193. No meu país, QNH 10, 14, procedimento é o ILS EXO e pistão no zero. Desvia bom, ficou no 014 para 4000. O XD Reynolds, não, se lembra, é 0, 1, 3, 1, 5. Paulo Salvador, Web 6721 na 4, puxa acionar. Esperando próxima direita, chame solo 121.9. Eu só não entendi muito bem a informação que o senhor me deu. O senhor pegou o vento de proa na final, foi isso? Na curtíssima? Afirmativo. Até uma milha antes da cabeceira, vento de proa. Tá ok. Muito obrigada pela informação. Chame agora o solo em 121.9. 219. O Papa Romeu Lima Bravo. Bravo Lima? Lima Bravo Alfa, no pátio 4, estacionar conforme o Leste Polar. Solo Gol 1600. 600, táxi autorizado, Alfa, testa Juliette, chama para ingressar no pátio principal, portão será o 612. Alfa, Juliette, ingressa para o pátio principal na 612, eu vou no 600. Lima Bravo Alfa, para que horas? Que horas? Cruzando a 5 dessa. Agora. Está 10, então 3193. Gente. É a volta, né? A gente fez pra agora, 15:15. Havia papá, então bom dia. Recebi aqui não, o que eu tenho aqui é só a volta 16 horas. Só um instantinho com a IES, por gentileza. Pois não, estamos na guarda aqui. Momento, por gentileza. É Cozulo 90B, vento 270 graus, calmo. Fernando Martão. Cozulo 90B, 270 graus, 2 nós. Taxi 35. Controle ciente, é Cozulo 90B. Eu, Juliette, assim que ingressar na Alfa, chama a torre 18,5, altimetro 1014, na 8,5. Estabilizado o localizador. Afirmativo. 3566, chame torre 18.6. 18.6, né? Chamou? Azul 4089, Vitória nível 360. Gente, Vitória, já temos aprovado o nível de voo 360, aguarde 4089. CMT, aguardando. Salvador, voo 1754, posição número 3 para puxar e acionar. Gente, não mudou o setor, WebJet a cauda, no, ele puxou no 4, aguarde para puxar o acionamento 754. 754 aguardando a sua autorização para puxar e acionar, 754. Chegou o filo, coordenação. Tem com controle? 198, desculpa. Ah, joia, é. 3501. Pessoal, agora 3566. 3566, avistado, livre pouso, pista 10, vento calmo, vento calmo, o 3566, livre pouso. É mesmo. TAM 3193, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 300, saída da EL. Pode voar da EL, senhora? Autorizado, TAM 3193. Então, muito obrigado, TAM 3193, direto a da EL. Janeme 315, reduza para 250 nós, é o número... 3 na aproximação. Confirma a redução para quanto? 250 nós, a Xanay 6315. Já estamos mantendo 220, senhora. Vamos reduzir para 200 nós. Então, mantenha 220 nós, é o número 3 na aproximação. Reduzindo para 200 nós, a Xanay 6315. 134, segue o Airbus da TAM à direita, via Índia. Ao ingressar na alta, transfira 1486, altímetro 1014, boa viagem, 6721. 14, segue o 7286, 14.0, 5, 7, 2, obrigado.